Panorama Agrícola para 14 de fevereiro de 2012. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, está no ar o Panorama Agrícola de 14 de fevereiro de 2012, terça-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. A apresentação do programa é de Mauro Moirer. O ditado de hoje é: comeu a carne, roa os ossos. Confira na dica: contra as formigas, use pimenta. Noticiário: produtor de orgânicos terá linha de crédito do Ministério da Agricultura. E na entrevista, as atrações da EPAGRE no dia de campo da Cooper Campus, que começa hoje em Campos Novos. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Pimentas em geral e o coentro, você pode usá-los para afastar as formigas de dentro de casa. Nas hortas, o plantio de cebolinha verde pode ser bem eficaz como repelente das formigas. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura pretende lançar no próximo Plano Safra uma linha de crédito para os produtores orgânicos. A ideia é aumentar a produção orgânica de alimentos, que atrai cada vez mais consumidores. Segundo o Ministério da Agricultura, na comparação com a agricultura convencional, os custos da produção orgânica são em média 30% mais altos. A linha especial de crédito, que deve ser lançada pelo governo, terá uma taxa de juros de 6,75% ao ano. Se o produtor se inserir ainda no programa ABC de Agricultura de Baixo Carbono, os juros caem para 5% ao ano. A linha de custeio por produtor deve ficar em torno de R$ 745 mil reais, e a linha de investimento e também de comercialização pode chegar a R$ 1 milhão e 300 mil reais. Cadeia produtiva do leite se reúne em Chapecó no Interleite Sul de 3 a 5 de abril deste ano. É o maior evento do sul do país no segmento leite. E terá junto este ano o terceiro simpósio sobre a produção competitiva de leite. 1.000 profissionais do setor, entre produtores, indústria, pesquisadores, devem estar no Interleite Sul em Chapecó de 3 a 5 de abril deste ano. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O melhor da pesquisa da IPAGRE estará sendo exposto no 17º dia de campo da Cooper Campus, hoje, amanhã e quinta-feira, em Campos Novos. A IPAGRE vai mostrar tecnologia em milho, uva, vinho, arroz irrigado, batata doce, bioativas e olericultura orgânica. Confira na entrevista com o agrônomo da IPAGRE de Campos Novos, Sérgio Zoldan. Nesse ano, nós pretendemos trazer colaborações de outras estações, mostrando o que é feito em outras regiões, né, do estado. Toda a nossa pesquisa, vamos dizer assim. Aí teremos também a parte já fixa da olericultura orgânica, alguns trabalhos já existentes na área. Olericultura orgânica, que é um trabalho aí de Campos Novos mesmo. Isso. E com relação à pesquisa de outras estações, algum destaque especial? Nós vamos trazer, o vinho de videira para mostrar, as uvas, o trabalho de Itajaí com bioativas, com arroz, a batata doce de Ituporanga, a nossa nosso próprio trabalho aqui, a uva produzida aqui, os nossos milhos que são produzidos aqui, Canoinhas e Conchapecó. Enfim, é um apanhado geral do trabalho de pesquisa da IPAGRE. Com relação ao evento em si, Sérgio Zoldan, quais são as principais atrações desse dia de campo da Cooper Campus? Normalmente, nesse dia, existem algumas palestras direcionadas ao público, né? É mostrado trabalhos, no geral, em milho, feijão, soja, pastagens. É um dia de campo que vale a pena para o nosso agricultor. Esse dia de campo, normalmente, é um sucesso. Vem um número muito grande de produtores, em torno de 3 mil. Nesse dia também pretendemos trazer uma caminhonete do CIRAM e um carro móvel da extensão, vamos dizer assim. A unidade móvel de assistência técnica e extensão rural. Isso. Nós também vamos ter uma unidade de piscicultura, onde é uma nova possibilidade para alguns produtores, vamos dizer assim. É um pessoal de São Paulo que está trazendo uma coisa diferente para ser utilizada dentro de principalmente dentro de aviários desativados. Piscicultura dentro de aviários desativados, é isso? Isso. São tanques diferentes, vamos dizer assim. Isso a gente está trazendo também. Esse é o agrônomo Sérgio Zoldan, da IPAGRE, em Campos Novos, falando sobre o campo demonstrativo da Cooper Campus. Hoje, amanhã e quinta-feira, nas margens da BR-282, quilômetro 347, próximo ao Parque de Exposições em Campos Novos, no meio-oeste de Santa Catarina. No ano passado, 123 empresas participaram do Dia de Campo da Cooper Campus e houve registro de visitantes dos três estados do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e de países como Argentina, Paraguai, Venezuela e Bolívia. Hoje está prevista para a 13h uma palestra sobre produção de silagem de alta qualidade. E às 16h, segurança do trabalho no campo, com foco na mulher trabalhadora. Amanhã, dia 15, a palestra Produção de Silagem de Alta Qualidade ocorre às 10h. E à 13h, a palestra Clima e Agricultura. Também amanhã, 15h, haverá a palestra Manejo de Plantas Daninhas Resistentes, com foco em buva, azevém resistente a glifosato. E na quinta-feira, dia 16, 10h, produção de silagem de alta qualidade e à 13h, encontro dos jovens do programa Cooper Campus com filhos de agricultores e a palestra Gestão da Propriedade. Também hoje, 14 de fevereiro, na abertura do campo demonstrativo, haverá uma palestra, parceria da Cooper Campus com o IPAGRE, sobre piscicultura. Os interessados em diversificar suas atividades na propriedade rural podem ouvir a palestra às 10h com o biólogo Rafael Padeiro Catarino, que tem a finalidade de estimular a produção de alimentos com alto valor de proteínas, aprimorando assim as condições socioeconômicas da população por meio do aumento na renda familiar. Essa palestra tem como tema Fábrica de Peixe e Biodigestor, intensificando o agronegócio. Como falamos, hoje, 10h, em Campos Novos. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.